A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, estamos mais um dia diante do Senhor e prontos para receber daquilo que Ele tem a nos dar para nos alimentar e saciar a nossa sede. A Bíblia viva tem a seguinte tradução para o texto de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 8. Todas as coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que todos os dias nós mantenhamos uma vida de louvor e de adoração. Dando continuidade ao compartilhar sobre o livro de Levítico, hoje tratamos do capítulo 13. O capítulo 13 fala sobre o procedimento quanto às lepras, várias lepras. Nós vamos comentar por que do plural. A lepra ou câncer crônico de pele, as úlceras, os furúnculos, as queimaduras, as doenças na cabeça e no queixo também, além de tratar dos eczemas e impinges, a calvície, a lei sobre como agir com o leproso, o mofo e a lepra nos objetos. Então é um capítulo bastante extenso e que tem algumas curiosidades. Talvez você nunca tenha lido esse texto e que trata de questões tão particulares que às vezes nós imaginamos que nem fazem parte da Bíblia, mas lá no antigo Israel, o Senhor tinha o cuidado de orientar o povo para como proceder a fim de que mantivessem a pureza pessoal, mantivessem a pureza espiritual e física também. Então, que o Senhor nos abençoe. Eu vou deixar como tarefa de casa para você, até por tratar-se de um capítulo extenso, a leitura desse texto. Então, leia para você observar curiosidades acerca de como eles enxergavam essas questões no passado. Mas, falando sobre algumas anotações de rodapé da BKJA, nós percebemos que o capítulo 13, então, trata de sintomas preliminares de doença na pele e em todo o corpo, e deveriam chamar a atenção do povo e levá-los a um clínico geral da época. Esse era um papel desenvolvido pelo sacerdote nos tempos do grande êxodo de Israel. Não é o nosso clínico geral contemporâneo, mas os sacerdotes, então, segundo o conhecimento que tinham, procuravam fazer recomendações para o povo. Hoje, nós também temos que ter esses cuidados. Claro que com avanço incomparável da medicina. Os cuidados que hoje devemos considerar e sobre os quais devemos buscar ajuda clínica especializada, sempre que observamos alterações na pele, como do versículo 1 ao versículo 8, como a carne viva, entre o versículo 9 e 17, feridas purulentas, do versículo 18 a 23, queimaduras, do versículo 24 a 28, feridas no couro cabeludo ou na face, especialmente no queixo, no versículo 29 a 37, manchas brancas, no versículo 38 e 39, e doenças cutâneas na cabeça, que provocam calvície, nos versículos 40 a 44. Quanto à lepra, já descrita no verso 2, essa palavra ocorre diversas vezes nos capítulos 13 e 14, que, se o Senhor permitir, veremos amanhã, assim como no capítulo 22, no verso 4, e em Números, no capítulo 5, verso 2. Trata-se, na verdade, de um termo genérico para diversos tipos de doenças de pele que eles identificavam então com a mesma palavra, mas que diferem do que conhecemos como a hanseníase clássica hoje em dia. A mesma palavra é usada para significar o mofo, o bolor, e também um tipo de enfermidade que era contraída pela utilização de roupas que estivessem contaminadas, o contato tátil com paredes que estivessem então com mofo e o contato com vários objetos. Você pode perceber no versículo 47, no capítulo 14, também no versículo 34 até o versículo 57. Então, trata-se de um capítulo com diversos aspectos para a manutenção da pureza pessoal e para a manutenção da saúde. Segundo o conhecimento que eles tinham naquele período. Mas o Senhor procurava, então procurou, orientá-los de modo a que eles pudessem manter a pureza espiritual e fugir da impureza espiritual. Trata-se ainda do que eu venho falando, do que veio a ser considerado mais tardiamente sistematizado, denominado como a lei do puro e do impuro. Essa lei do puro e do impuro diz respeito a diversos aspectos morais e cerimoniais, e elas vão, essas leis, acompanhar o povo de Israel até o período de Jesus. Você pode perceber em alguns textos, vou dar um exemplo só, quando alguém pergunta sobre um enfermo, quem pecou, ele ou seus pais? Ou seja, A enfermidade para o povo de Israel até o período de Jesus ainda estava associada à ideia do pecado, da consequência do pecado, da impureza moral ou da impureza espiritual, e tinha como consequência a enfermidade física. Então, resumindo, estamos tratando da lei do puro e do impuro. Ainda não havia esse nome. Esse nome, como disse, veio mais tardiamente, mais para frente. De qualquer maneira, você já fica conhecendo, você já fica sabendo. É a lei do puro e do impuro. Em síntese, como nós podemos manter a pureza moral, cerimonial e espiritual, e como fugir da impureza moral, espiritual e física também. Bem, esse capítulo ensina preciosas verdades espirituais. Muito mais do que a observância de procedimentos do período histórico a que se refere para a resolução de enfermidades segundo o determinado padrão da época. O texto nos ensina que aquilo que era considerado imundo ou contaminação estava relacionado à morte e, como tal, como estava relacionado à morte, como tal, contraria a vontade de Deus. Era contrária à vontade de Deus. Um exemplo é a convicção de que a lepra, como enfermidade, representava uma impureza espiritual. Acreditava-se, naquele momento histórico, também que mesmo a roupa considerada imunda deveria ser associada à impureza. E por essa razão, uma orientação de como deveria ser o procedimento de purificação até na questão das vestimentas. Portanto, temos que entender, irmãos e irmãs, a relação que era estabelecida entre a imundície e a morte. Isso é importante. Temos que entender a relação que para eles estava bastante claro pela orientação do Senhor, a relação entre o que era imundo, o que era impuro, e a consequência disso era a morte. Séculos mais tarde, esses conceitos irão ajudar a consolidar no judaísmo o que eu mencionei na introdução, a teologia do puro e do impuro. Então, como disse, só séculos mais tarde é que isso foi sistematizado. Só séculos mais tarde é que isso foi se tornando um saber sistemático, ou seja, uma ideia teológica que veio a ser denominada a teologia do puro e a teologia do impuro. Deveria haver lamento pela impureza e deveria também acontecer o afastamento do impuro, da pessoa impura, do meio do acampamento de Israel, do meio do arraial de Israel, a fim de que toda a comunidade não fosse contaminada pela enfermidade e contaminada pela enfermidade tivesse como consequência a morte não só de uma pessoa, mas de toda a comunidade. Então, o que acontecia era o afastamento. Todavia, o motivo principal do afastamento é a impossibilidade de convivência da impureza com a santidade de Deus, porque Deus é puro, é santo e, sobretudo, autor, sustentador, mantenedor da vida abundante e eterna. Então, o motivo principal é que o impuro não poderia ficar no arraial. O impuro não poderia ficar no acampamento. O impuro não poderia ficar com os outros, para que os outros também não se tornassem impuros. Ou o enfermo não poderia ficar ali para que não viesse a contaminar os outros com a sua enfermidade. Por quê, pastor? Porque eles tinham a clareza que Deus é santo, que Deus é puro, que Deus é perfeito, que Deus é autor da vida, que Deus nada tem a ver com a morte. E por causa disso, então, eles compreendiam que o caminho era o afastamento, segundo a própria orientação do Senhor dada a Moisés. A observação desse capítulo em relação à forma como Jesus lidou com essa questão do puro e do impuro apresenta duas verdades fundamentais para aprender e praticar. Em primeiro lugar, continuou sendo verdade para Jesus a máxima de que Deus é santo e aos seus filhos convém a santidade. Nesse sentido, está em ordem a condenação contra toda impureza e contaminação de ordem espiritual. Em segundo lugar, percebe-se que Jesus ensinou que o caminho para lidar com o processo da purificação, deveria ser outro. A pessoa que estivesse em pecado deveria ser chamada ao arrependimento. E se estivesse enferma, Jesus a curava, ao invés de afastá-la. Ou seja, Jesus tratou da pessoa que estivesse, da pessoa que estava em pecado ou que estava excluída, chamando ao arrependimento, chamando à mudança de vida, mas não excluindo do seu convívio, do convívio com os discípulos, do convívio com a comunidade de Israel. Antes, pelo contrário, a cura de Jesus inseriu novamente, reinseriu muitas pessoas ao seio da comunidade. Jesus ensinou que a vida com Deus é maior que qualquer pecado. Jesus ensinou que a vida com Deus é maior que qualquer impureza. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ensinou que a comunhão com Deus é maior do que a morte. Sendo assim, o processo para a purificação é a do encontro com Deus. Eu vou falar novamente. Sendo assim, Jesus aproveita a circunstância do seu período para fazer uma alteração, uma devida explicação, uma apresentação do espírito da lei, como dizem as pessoas do direito, não só a lei que Deus estabeleceu, tanto a lei moral como a lei cerimonial, mas Jesus trata não só da lei ao pé da letra, ele trata do espírito da lei. Ora, o que era o espírito da lei? O espírito da lei é de que a vida com Deus é maior que o pecado, a impureza e a morte. Sendo assim, o processo para a purificação é o encontro com Deus. Aleluia! Que ainda hoje, quando você ouvir essa palavra, ou quando você ouvir em outro dia, lembre, o espírito da lei do Antigo Testamento que Jesus vai plenificar, vai transformar de modo absoluto através da sua encarnação como ser humano, explicando o sentido maior da lei, o espírito definitivo, absoluto e perfeito da lei, é o encontro com Deus. Uma vez que se encontre com Deus, nós não admitiremos mais o pecado em nossas vidas como algo natural, nem na nossa família, nem para os nossos amigos, nem na sociedade em geral. O encontro com Deus é a solução para transformar a vida das pessoas, a vida da sociedade. E não se admite o pecado após o encontro genuíno com Deus. Nós pecamos. Mesmo depois do encontro com Deus. Mas o pecado já não é uma coisa normal, natural, confortável. Ele incomoda. E é necessário que você confesse o seu pecado, peça perdão a Deus pelo pecado conhecido, pelo pecado oculto, pelo pecado involuntário, a fim de que você possa manter a pureza pessoal com Deus, para se relacionar com Deus. Que é puro, que é santo, então você vai querer manter a pureza e a santidade. Embora não se admita o pecado após a conversão, o encontro com Deus, nós aprendemos com Jesus a estar prontos a perdoar e a salvar o pecador. Portanto, não se trata de retirá-lo de perto de nós. Antes, pelo contrário. O que nós desejamos é nos aproximar das pessoas para que elas possam experimentar o perdão de Deus e a salvação em Jesus Cristo. Ainda que muitos elementos considerados impuros na época relatada por Levítico, sejam considerações, perdão, relativas à compreensão de um povo numa determinada circunstância contextual, nós podemos aprender, sim, com esse capítulo, que os discípulos de Jesus devem abster-se de tudo que o Espírito Santo demonstrar no coração e na mente, à luz de uma leitura da Bíblia cristocêntrica, ali à luz da vida de Jesus como nosso modelo, que nós devemos fugir de tudo aquilo que nos contamina. Não se trata de fugir das pessoas, nem fugir da realidade, mas que nós devemos evitar o pecado, nós devemos abominar o pecado e buscar a santidade. Por outro lado, estejamos prontos a fazer como Jesus, acolher os que seriam postos à margem, a fim de que o Senhor perdoe os seus pecados e sare as suas feridas. Eu concluo dizendo essa palavra. Por outro lado, estejamos prontos a fazer como Jesus. Não vamos ficar dentro da igreja e colocar para fora do nosso ambiente, do nosso acampamento, do nosso arraial, o pecador porque ele é pecador. Não, pelo contrário, devemos acolher as pessoas. Acolher as pessoas. E não colocá-las à margem, a fim de que o Senhor perdoe os pecados dessas pessoas e sare as suas feridas, assim como ele perdoou e perdoa os nossos pecados e sarou e sara as nossas feridas. Que nós tenhamos essa atitude, aprendendo com o contexto em que foi escrito Levítico, da impossibilidade, aprendendo nesse capítulo sobre a impossibilidade entre impureza, contaminação, enfermidade, e todo tipo de mal, seja de ordem moral, seja, qualquer outra contaminação de ordem espiritual, que nós não nos conformemos com isso e nisso entendamos esse capítulo de Levítico, que é um grande ensinamento. A alteração, que eu chamei de a explicação do espírito da lei, é fazer como Jesus, ao invés de colocar para fora do acampamento das nossas vidas, para, às vezes, ao invés de colocar para fora da convivência da nossa vida, ao invés de colocar para fora do nosso relacionamento familiar, ao invés de colocar para fora das nossas amizades, ao invés de fazer isso com medo de nos contaminar, é possível compreender claramente o que Deus estava fazendo, principalmente se você pensa que ele estava revelando a sua palavra e a sua verdade para um povo há 3.500 anos atrás, aproximadamente. E ele estava querendo evitar a contaminação de toda a comunidade. Mas a partir da ideia principal da lei do puro e do impuro, mantenhamos então a pureza pessoal, a santidade pessoal, o enchimento do Espírito Santo, negando toda a impureza que venha nos causar malefício espiritualmente, moralmente, psicologicamente, fisicamente. Não nos aproximemos daquilo que nos faz mal. E também com relação aos outros. Ao invés de só dizer, ah, o mundo está em pecado. Não, façamos como Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ao invés de nos colocar para fora da eternidade, o que ele fez foi vir até nós. E ele veio até nós para sarar nossas feridas, levar sobre si as nossas enfermidades, a fim de que um dia nós possamos estar morando plenamente com ele. Hoje ele mora conosco. O Espírito Santo mora nas nossas vidas, nos nossos corações. Nós somos o templo da habitação do Espírito Santo. Ele não nos rejeita, ele vem morar em nós. Ele já veio morar conosco na medida que veio Jesus. Ele foi chamado Emanuel, a saber, Deus conosco. Ele não se apartou de nós, ele veio estar conosco. Depois o Espírito Santo também continuou conosco e habita no coração de todo aquele que crê em Jesus. E que nós também possamos seguir esse exemplo. Ele veio fazer isso para que depois todo aquele que nele crê possa ser salvo e more com ele no seu arraial eterno, na nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra que ele está preparando. E nós habitaremos em absoluta pureza e nunca mais haverá impureza nem enfermidade de natureza alguma. Que Deus nos abençoe e nos encha dessa motivação de manter a pureza, de rejeitar a impureza, mas de amar as pessoas ao ponto de estar perto delas para ser um instrumento de cura de suas feridas, de cura de suas enfermidades, para que Deus possa sará-las, elas tenham um encontro com Deus e o Espírito venha habitar nelas, habitar em suas vidas e elas possam um dia morar conosco e com Ele eternamente, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.